ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na Serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Tinha ali um povo antigo a cantar comigo uma canção de rã. São Petersburgo é a segunda cidade da Rússia e foi a antiga capital do Império. Situa-se junto à foz do rio Neva, no Golfo da Finlândia, no Mar Báltico. Esta cidade, que já teve três nomes na sua história, São Petersburgo, Petrogrado, no período de 1914 a 1924, Leningrado entre 1924 e 1991, e de novo São Petersburgo. Foi construída sobre numerosas ilhas e possui cerca de 100 pontes. A sua arquitetura corresponde a diversos períodos da Europa Ocidental, com várias influências das artes bizantinas e eslavas. A principal artéria da cidade é a famosa Avenida Nevski, que se estende a este do Rio Neva, desde a estação de caminho de ferro até ao edifício do Almirantado, numa extensão de 4 km. Entre tantos outros, vários são os pontos de interesse a visitar na cidade de São Petersburgo: a Catedral de Kazan, o Palácio de Inverno, residência dos Czares, que foi construído em 1762 por Rastrelli e que tem mais de 1 milhão de divisões. Aqui funciona atualmente o Museu Hermitage, o maior e mais importante museu russo, comparável ao Museu do Louvre e ao Museu Britânico. Em frente ao Palácio de Inverno e na outra margem do Rio Neva, ergue-se a fortaleza Petropavlovsky. Outro importante património histórico a visitar na cidade de São Petersburgo é o antigo cruzador russo do século XIX, Aurora, atualmente preservado como museu e que se encontra ancorado na margem do rio Neva. O rio Neva nasce no lago Ladoga, banha a cidade de São Petersburgo e desagua no Golfo da Finlândia. O Neva é o terceiro maior rio europeu em volume de água, sendo o primeiro o Volga e o segundo o Danúbio. Играй, балалайка, O cruzador couraçado Aurora foi construído no estaleiro Galerici, em São Petersburgo, no ano de 1900. Tem um comprimento total de 126,8 metros e desloca 6.731 toneladas. Este cruzador operou na Batalha de Tsushima, no Mar do Japão, entre a Coreia e o Japão, travada entre russos e japoneses a 27 de maio de 1905. Dos 9 cruzadores russos envolvidos nesta batalha, 6 foram afundados e 3 ficaram fora de ação. Destes, o Aurora, apesar de ficar fora de ação, conseguiu escapar. Na Primeira Guerra Mundial, o cruzador russo Aurora operou no Mar Báltico. Em finais de 1916, entrou no estaleiro de São Petersburgo para beneficiar de uma grande reparação. No início da Revolução Comunista de 1917 na Rússia, a 25 de outubro, o Aurora, que se encontrava fundeado na então cidade de Petrogrado, recusou as ordens de sair para o mar e disparou uma salva de tiros contra o Palácio de Inverno, que era a moradia do Czar. Thank you. O russo Aurora, a par do Palladia e do Diana, integrava um grupo de grandes unidades construídas a partir de 1890, com o propósito de combater o tráfico comercial marítimo. Como todos os cruzadores projetados nessa época, tinham uma sólida coberta couraçada que abarcava todo o comprimento do navio e dobrava-se nas amuras para garantir a proteção da linha de flutuação. Durante a Revolução de Outubro de 1917, a partir do Aurora, as ordens de Lenin foram transmitidas por rádio. Por isso, o cruzador Aurora é um dos principais íconos da Revolução Soviética de 1917, que foi liderada por Lenin. Em 17 de novembro de 1948, o cruzador ficou permanentemente ancorado na margem Petrodavskaya, no centro de São Petersburgo, funcionando como museu. A 1 de dezembro de 2010, oficialmente, o Aurora deixou de fazer parte da Armada Russa. O responsável principal do cruzador continuará, no entanto, a ser um oficial da Armada, permanecendo a assistência técnica e a manutenção a cargo da frota russa do Báltico. Desde que o Aurora está aberto ao público como navio-museu, milhares de visitantes tiveram a oportunidade de apreciar este navio centenário que conta a bonita idade de 119 anos. Existe uma emblemática melodia dedicada à Aurora que tem música de Shensky e letra do Matuszewski. Também em 1967, na passagem das comemorações do 50º aniversário da Revolução Russa, a Polónia emitiu um selo alusivo. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Thank you.